andrecidismoral.com.br. Eu gosto de lombrar, depois de lombrar eu gosto de fumar, depois de fumar que a fumaça apaga, que a lombra passa, eu gosto de transar. Eu gosto de lombrar, depois de lombrar eu gosto de fumar, depois de fumar que a fumaça apaga, que a lombra passa, eu gosto de transar. Depois da embrasada, a putaria certa, sequência de block dentro da sua tcheca, de block dentro da sua tcheca, de block dentro da sua tcheca. Vamos embora! Ó, oh, de bloco dentro da sua tcheca, de bloco dentro da sua tcheca, de bloco dentro da sua. Não para não, bebê! Vai, mãe! Sequência de bloco, de bloco, de bloco, de bloco, de bloco, de bloco, de bloco. Se meus filhos gostam! Sequência de bloco dentro da sua tcheca, de bloco dentro da sua tcheca, de bloco dentro da sua tcheca. Aí, ó! Eu gosto de fumar, depois de fumar eu gosto de lombrar, depois de lombrar que a fumaça apaga, que a lombra passa. Ha! Eu gosto de lombrar, depois de lombrar eu gosto de fumar, depois de fumar que a fumaça apaga, que a lombra passa, eu gosto de transar. Depois da embrasada, a putaria certa. A sequência de bloco dentro da tua tcheca, de bloco dentro da sua tcheca. Não para não, bebê. De bloco dentro da sua tcheca, de bloco dentro. Começou a esborra de pim, vai, vai. Sequência de bloco, de bloco, de bloco, de bloco, de bloco, de bloco, de bloco. Oi, sucata suplementos e doce. Sequência de bloco dentro da sua tcheca. Alô, Thiago Genosson. De bloco dentro da sua tcheca, dentro da sua. Oi, eu gosto de lombrar, depois de lombrar eu gosto de fumar, depois de fumar que a fumaça apaga, que a lombra passa, eu gosto de transar. Eu gosto de lombrar, depois de lombrar eu gosto de fumar, que André Cidiz, fumaça apaga, que a lombra passa, eu gosto de transar. Depois da embrasada, a putaria certa. Sequência de bloco dentro da sua tcheca, de bloco dentro da sua tcheca. Joga pra cima, aumenta o paredão. Sequência de bloco dentro da sua tcheca, de bloco dentro da sua tcheca. Voltei pra hora de moleque. É sim, Bruninho, gostoso. Menina, meninas, isso, isso. Caralho, vou dentro casa. Da sua tcheca, de bloco dentro da sua tcheca, dentro da sua tcheca. Oi, vou dentro da sua tcheca. Sequência de bloco, de bloco, de bloco, de bloco, de bloco, de bloco. Cajazeiras, geral, liberdade, Camaçari. Sequência de bloco dentro da sua tcheca. Oi, ou dentro da sua tcheca.